casamento. A morena não quis mais, a morena não quis mais. Eu chorei, voltei pra trás. No alto daquela montanha corre água sem chover. Se eu não vejo meu benzinho, de saudade eu vou morrer. O anel que tu me deste sexta-feira da Trindade está frouxo no meu dedo e apertado na saudade. Está frouxo no meu dedo e apertado na saudade. Amanhã cedinho vou-me embora. O que é que eu vou levar? Eu levarei saudade tua. No caminho eu vou chorar. Quando o limão ficar doce e o açúcar amargar, quando Deus deixar o mundo, deixarei de te amar. Quando Deus deixar o mundo, deixarei de te amar.